Hoje é dia 4 de abril de 2023 e este é o episódio 241 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e também tenho o general Al-Fayyad. Salam aleikum. Olá, general. Salam aleikum. Aleikum salam. Alhamdulillah. Então, como estás? Estou derrotado, infeliz, triste, deprimido, enervado, irritado, tantas coisas em simultâneo, num momento bonito de sentimentos. Profundos e negativos. E negativos, sobretudo. Muito, isso muito é particularmente triste, porque esta foi uma semana muito... Esta semana não. Estas duas, três semanas foram semanas muito boas para o software livre e para o Ubuntuverso, como eu lhe chamo. Ah, sim, para o software livre, sem dúvida. Para mim, nem por isso. Mas pronto, é assim. É assim estamos. Pode ser que este episódio te anime. Como temos tantas boas notícias. Espero bem que sim. Pode ser que anime. Então é a tua missão animar-nos hoje. Ui, estás lixado. Olha, deita fora as focas antes de começarmos. Falta aqui uma perninha do tripé. Falta. Costuma estar cá. Aquele banquinho das três pernas. Exatamente. E falta aqui uma das pernas. Eu ouvi dizer que a terceira perna está presa nas montanhas. Sim, um Yeti tomou-o como refém. Está a pedir bitcoins, só que ele não tem. Está a pedir bitcoins. Teve azar o Yeti. O Yeti que o tomou como refém, curiosamente, isto para quem não sabe, as pessoas estão a ouvir agora pela primeira vez, os Yetis são bichos relativamente sofisticados e eles até têm os seus próprios centros de dados, ligações móveis, uhum, e tudo. O problema é que este Yeti tem uma ligação da Vodafone. É. E de modo que o nosso amigo barbudo que vive nas montanhas, e não é esse que vocês estão a pensar, é o outro, não pode estar presente porque a ligação dele é, como é que se diz, péssima. E pronto, assim ficámos. Ok, pronto. Olha, mas adiante, vamos começar. Então, tiveste alguma aventura esta semana? Ai filho, se te contasse. Por isso é que eu estou triste e desesperado e pronto para... Não sei, eu acho que há coisas que se resolvem com um martelo. Ok? Pronto, acho que há uma... Há coisas que de facto se resolvem com um martelo porque é preciso martelar. Tu tens processos de resolução de problemas que seguem aqueles diagramas, aqueles algoritmos em que tu passas do A para o B, do B para o C, etc, etc, e vais avançando. Sim, sim. E eu acho que no topo desse diagrama tens um martelo. E depois quando chegas ao martelo já não há volta a dar. Tens que partir. O martelo está atado à mesa, que é para não roubares. E quando chega a altura, agarras no martelo e pronto, e partes tudo. É a vontade que eu tenho. O que é que eu andei a fazer esta semana? Esta semana tentei mais uma vez. Eu devo ter gravado o cartão do PyCroft já umas 15 vezes. Tenho que sempre voltar à estaca zero. O que é que se passa? Sabes que há um limite de vezes que vais conseguir fazer isso. Eu sei. O cartão vai ficar todo queimadinho. O que é que se passa? Então, milagres dos milagres, surpresa das surpresas. Eu consegui pôr o microfone da plaquinha Red Speaker Seed a funcionar. Eu vejo o microfone a apanhar um sonzinho assim, a fazer a linha, uhum, para cima e para baixo, e eu falo, uhum, e vejo aquilo a mexer, mas o som para fora não funciona. Ou seja, eu digo, então, hey, o output é que não está a funcionar. Hey, Microsoft. E ele diz, okay, e eu vejo o gráficozinho no ecrã a dizer, oh, assim, ah, diz lá, faz lá a tua pergunta. E eu, olha, como é que está o tempo? O tempo está assim, assado. Mas não se ouve nada. Eu pensei, bom, já é uma evolução. E já experimentaste fazer play de outros sons? Já. E aquilo é funciona? Um problema. Epá, não. Não funciona nada. Eu estou quase a desistir. O que é que se passa? As drivers daquela placa são mantidas pela Seed, que não aceita push de código? De código para fazer a evolução. O que é que se passa aqui? Eu já descobri onde é que está o problema. O PyCroft, há uns tempos atrás, era baseado numa versão mais antiga de Raspbian OS, de Debian. Uhum. Agora está baseado em Buster. Ok? Uhum. Mas aquilo que existe para esta placa, com os microfones e com as saídas de som, é para versões mais antigas. Ou seja, assim que o Carnell atualiza com as atualizações gerais do Pycroft, vai tudo ao ar. E mais, eu até consigo que o sistema reconheça e assuma a placa de som como o módulo principal para o som, para fazer funcionar os microfones e eventualmente a saída do som para fora. Vou ao Alsa Mixer, escolho a placa, puma, mas aquilo não cola, não fica no sítio, não fica. Assim que fazes, assim que reinicias o aparelho, volta outra vez ao pulse áudio não sei quê do início e volta tudo à estaca zero. Eu já tentei de tudo. Já estive em fóruns, eu até já fui ao Reddit, já vi três soluções diferentes, três gajos diferentes, mas aquilo que eu apanho por aí fora é tudo datado, mais tardar 2020. Ou seja, três anos depois, o Pycroft, apesar de tudo, tem tido atualizações, mas depois todo este suporte para os periféricos que existem, não. Resultado? E eu tenho uma pergunta. Nada. A Seed Studio costuma ter no seu próprio site imagens específicas que funcionam para os seus sistemas e para o hardware que eles vendem. Sim, já experimentaste sim. E ver se eles têm? Então, onde é que achas que eu fui buscar? Não sei. O material que eu estava a tentar aplicar na placa. Fui buscar ao site deles, precisamente. Pronto. Porque quando tu fazes a instalação do Mycroft no início, e ele reconhece a presença daquela placa, ele vai buscar a firmware e isso tudo automaticamente se tu selecionares a placa durante o processo de instalação, mas a recomendação é esquece isso, faz a instalação normal. Eu tenho outra pergunta. Já sabes quais são os pacotes que utilizam e que quebram? Não sei nada disso. Para isso eu tinha que saber muito mais do que sei em termos de conhecimentos gerais. Eu sou um nabo. Não precisas de saber disso. Só precisas de listar os pacotes que estão instalados antes e depois, e comparares e veres quais é que têm que ver com áudio e quais é que não têm a ver com áudio. Pois pá. Ou se for mesmo do próprio kernel, o pacote do kernel, ver. E é que depois podes fazer pin, ou seja, fixar essa versão desses pacotes e prevenir o seu upgrade. E pode ser que depois disso, ao fazeres um upgrade, funcione. Por acaso não me lembrei disso. Deixa de funcionar muito mais coisas. Sim, pois não me lembro disso, mas eu tenho receio de que o kernel, se eventualmente eu impedir a atualização de alguns pacotes, haja outras funções que deixem de funcionar, que vão ao ar. Não sei. Mas se eles estavam a funcionar antes. Olha, eu neste momento estou mesmo quase a baixar os braços, já queimei muitas pestanas à pala disto, estou fartinho, eu só queria uma coisa que funcionasse. De modo que, se alguém por aí conhecer um milagre, uma solução qualquer, ou querer deitar as mãos a isto, outra solução que não seja o Mycroft, para ter o quê? Para ter um assistente. Epá, haverá, mas eu não conheço. Que eu tinha a ideia de os gajos do Home Assistant estarem a desenvolver a sua. Ah, estarem, sim, há uma coisa que é o RAS qualquer coisa, mas aquilo é muito pouco sofisticado comparado com o Mycroft. É reconhecimento mais celebrito. Mas funcionar é mais sofisticação do que conseguiste pôr a funcionar. Mas eu quero mesmo é fazer funcionar o Mycroft, porque me parece o projeto mais interessante e por isso é que eu queria fazê-lo funcionar. Que é o mais interessante, é o mais cativante para mim, quer dizer, isso de ter um assistente, a mim tanto se me importa, eu gostava mesmo era ter um Mycroft, que é uma coisa, é um projeto que eu valorizo e acho imensa graça, e eu gostava imenso de poder pô-lo a funcionar com o Mimic 3, que é a opção que eles têm para aquilo funcionar sem ser ligado à internet, e isso para mim é que era importante. Tudo o resto, eu já estive a ver as outras opções e acho-as não só muito complicadas, como ainda muito pouco desenvolvidas. Não me interessa por aí além. Ok. De modo que queria só comunicar a minha frustração ao mundo e se alguma caridosa conhecer alguma solução milagrosa por aí, pá, força. Eu vou deixar links nas notas de dois guias que eu encontrei, três vá. Guias que eu encontrei de duas ou três pessoas diferentes, nenhuma delas funciona. Pronto. Vai ser muito útil para muita gente então. Não, não, mas é que a ideia é, pá, olha, vão lá espreitar, digam o que é que acham e depois eventualmente poderão dizer, oh Miguel, tu és burro, porque tu aqui seguiste este passo, não era assim, era assado. Eu, ah, pronto. Assim, se eles saberem o que é que tu fizeste a cada passo, você vai ser um bocadinho diferente. Curiosamente, eu segui religiosamente os passos todos descritos nos tutoriais, até porque eu não tenho conhecimentos suficientes para me desviar muito mais daquilo que lá está, mas em todos acontece sempre a mesma coisa. Mesmo que eu consiga pôr aquilo a funcionar, aquilo não fixa, não assume a placa de som que lá está e volta ao início para as configurações por omissão, que é o pulse audio que vem com a placa do Raspberry Pi, portanto a saída de HDMI ou de mini jack, e um microfone USB que obviamente não está ligado nesta altura, portanto volta sempre àquelas configurações, é como se ele ignorasse completamente, aquilo não cola, não cola. Mas pronto, já passei 10 minutos a falar disto, já chega. Até porque tem sido recorrente. Estou só a desabafar. E vamos dizer mal da Vodafone. O Tiago não está cá, portanto eu vou ter que dizer mal da Vodafone. A Vodafone não presta, a Vodafone tem uma rede que não vale nada, a Vodafone devia ser proibida de vender produtos de acesso à rede móvel, a internet da Vodafone é quase tão lenta como os modems 56K de 1995... Quando eu me ligava à internet em 1998 tinha uma ligação mais rápida do que a Vodafone tem hoje. Pronto, já disse tudo. Pronto, adiante. Olha, eu comecei, aliás, não comecei porque isto até foi hoje. Tive também assim uma experiência negativa. O Firefox partiu o meu coração. Como assim? Ainda há que há dias gabei a capacidade do Firefox editar ficheiros PDF, acho que foi há 2 ou 3 episódios, coisa assim. Mas tu dizes quando isso acontece, tu dizes à malta, a gente vai à casa do Firefox, partilha a boca toda. Pronto, acho muito bem. E precisei de editar outro ficheiro para assinar um ficheiro e aparecia lá o iconezinho, aparecia lá o ponteiro da caneta na mesa digitalizadora, mas depois ele não fazia aparecer o que eu estava a escrever na mesa digitalizadora, como se tivesse aquelas canetas de tinta invisível. Sim, mas se calhar era isso, era uma extensão, pronto, do Firefox que permite escrever com tinta invisível, não sabes? Num PDF. Um PDF. Pronto, olha, faz como eu, falsificas aquilo, tiras uma foto da tua assinatura, trabalhas no GIMP e depois colas no ficheiro, está a andar. Ninguém nota. Pronto. E depois experimentei o LibreOffice para fazer a mesma coisa. Só que o problema é que ele reconhece letra a letra. Assim que tu levantas por milissegundos a caneta da base, da plataforma digitalizadora, ele interrompe e digitaliza uma letra e depois tens de escrever outra letra e depois pronto. Há letras que tu consegues fazer múltiplas letras seguidas porque não tens de levantar a caneta, mas há outras letras que ao escreveres levantas a caneta para ires para a letra seguinte. Quer dizer que o LibreOffice também te partiu o coração esta semana? Pronto, também desiludiu. É que nós vamos à casa do LibreOffice e partimos-lhe a boca toda. Eu também acho que sim, eu acho que sim. Juntamos aí um clube de futebol inteiro e vamos lá. Fazemos uma espera ao LibreOffice. Está o LibreOffice a sair do escritório? Do office, não é? Contudo, o LibreOffice e o GIMP acabaram por de facto safar-me, porque eu acabei por digitalizar a minha assinatura no GIMP e recortar a assinatura e colar no Impress do LibreOffice. Foi isso que eu sugeri inicialmente. Yeah. Mas é curioso que tu tenhas tido o teu coração partido esta semana com o Firefox e o LibreOffice e tenhas novamente encontrado o amor com o GIMP. Tu sabes que isso em inglês soa muito mal, não sabes? Pronto, mas olha, funciona, é o que interessa. Faz lembrar o Pulp Fiction. Nestes tempos modernos, agora é cada um é como quer. É verdade, we're woke. e pronto, Funcionou. Agora achei bem estranho, porque já assinei montes de coisas no editor de texto do editor de PDFs do Firefox antes e desta vez não consegui. Mas isso é, então, é um problema de uma versão mais recente do Firefox, é isso? Sim, sim, sim. E era Snap ou era outra coisa qualquer? É sempre Snap, porque o Ubuntu vem traz Snap. E o software é o mesmo, porque ele vem do mesmo sítio. E é feito o build e é usado dentro do Snap. E tens a certeza que não tem nada a ver com... Não, com o tem nada a ver. Porque se isso... porque eu explico-te. A interação toda com o hardware funciona entre o browser e o hardware. Sei. Ok? Não há aí limitação nenhuma. Portanto, não é possível que tenha que ver com o Snap. Então, foi uma regressão de uma versão mais recente. Sim. Ainda experimentei o Ocular, porque ouvi sempre dizer muito bem do Ocular e que permitia... Isso não é aquele navegador de internet com capa? Não, o Ocular é o visualizador de PDFs do Plasma. Ah, pois é. Mas ele não permite sequer fazer isto, o Ocular. Tu estás-me a dizer que há uma aplicação do desktop Plasma que é inferior aos seus congéneres... Noutros ambientes é inferior gráficos. À do Firefox, sim. Não é inferior à do GNOME, tem a mesma neste aspecto, nem o do GNOME, que é o Evince, permite fazer isto, nem o Ocular permite. Ah, ok. Pronto, muito bem. Pronto. Fiquei espantado com uma coisa que é não ver um software que funcione fora da caixa e tirado da prateleira para testar regras que o Nginx tem na sua configuração para decidir qual o bloco de configuração que vai utilizar para atender um pedido. Portanto, o Nginx, para quem não sabe, é um servidor web e ele tem nos seus cheios de configuração um conjunto de regras para cada bloco de configuração, para decidir qual dos blocos de configuração é que vai aplicar a um pedido que recebeu. E aparentemente não há um software que permita que esteja especificamente criado e desenhado para testar isto facilmente. O que me espantou, porque parece ser um caso de básico de testes. E quando tu dizes fora da caixa e fora da prateleira, tu queres dizer out of the box e off the shelf? Pronto, ficou registado aqui que foste tu que disseste. Sim. Não, quando é para dizer inglês, é para dizer inglês. Não há cá. Que é isto? Pronto. Está bem, mas olha, eu ouvi dizer que tu estiveste num sítio com imensa gente a fazer coisas interessantes. Não foi com imensa gente, mas foi com alguma gente e todos os que lá estavam eram de facto muito interessantes. Então eram as pessoas que interessavam. Só algumas, pelo menos. Olha, eu não estive lá. E não estiveste, para quem não eu sei, esteve reparei, lá? Pelo menos eu estive lá num dia. Não sei se o Tiago teve no outro dia que eu não tenha ido, mas vi lá muitas caras familiares, muita gente da comunidade Ubuntu e da comunidade de software livre em Portugal. E já agora o lá é na Wikicon Portugal 2023, de que falámos no episódio anterior. Sim, não tem nada a ver com aquela orgia que nós tínhamos mencionado anteriormente. Ei, isso não, foi não, outra não, ocasião. Não. Ok, eu não devia ter dito isto, que agora vão desmonetizar isto. Não, nós tínhamos de descambar, ainda não tínhamos pronto, descambado pronto, e já íamos pronto. Nos 20 minutos. Não, é. Mas foi muito interessante. Aprendi coisas. Ouvi pessoas com experiência a fazer coisas que me ensinaram. Comecei logo por aprender coisas relacionadas com a organização de eventos. Até aí não aprendeste nada com o BlueCon Portugal? Aprendi, mas uma pessoa não deixa de aprender só porque aprende uma vez, não é? Então e o que é que aprendeste? Olha, estive a ouvir a Flávia Dória da Wikimedia e das Wikieditoras LX e da Art and Feminism também, e ela estava a falar de como organizar editonas, Não, editatonas, assim é que é. Editatonas, que são pequenos eventos de edição de, ou de Wikipedia, ou, Wikidata, ou de Wikicommons, ou de outros projetos da Wikimedia. E aprendi umas coisas, algumas das preocupações que ela tem ao organizar as editatonas. Tu tens cuidado como é que pronuncias isso, pá. São preocupações que eu já tinha e em que eu já tinha pensado. Outras que tinha pensado e, por exemplo, que já usei nos eventos do Centro Linux. Outros nos quais já tinha pensado, mas que ainda não tinha usado, porque, pronto, dá para fazer tudo bem de uma vez à primeira. E que vamos aprendendo e vamos pensando em coisas. Olha, se calhar esqueci-me daquela coisa e para a próxima vou experimentar assim, para a próxima vou experimentar de outra maneira. Posso fazer uma precisão? Tu tinhas pensado, podes, mas não tinhas operacionalizado, que faz toda, exatamente, a diferença. É isso. Pá, e outras coisas em que eu sequer nem sequer tinha pensado. E portanto foi uma sessão muito, muito, muito, muito útil. Gostei imenso. Então, e o que mais é que tu viste por lá? Estiveste lá o dia todo? Quando é que lá estiveste? Tive no dia de sábado. Não consegui. Tinha planeado estar no domingo, mas não tive essa oportunidade. Tive de ir comprar candeeiros. Hã? Pois. Tive de fazer isso e tratar de burocracias. E acabei por não ter tempo. O tempo que eu ia gastar em vez dos candeeiros era o tempo que eu ia para lá. Portanto, não deu. Outra sessão que eu gostei muito foi da Wiki Loves Música Portuguesa. Em que se falou desta iniciativa da Wikimedia Portugal, que tem a ver com documentar na Wikipédia, melhorar a qualidade dos artigos sobre música portuguesa e sobre autores e sobre artistas. E foi muito interessante e ver como integraram trabalho de investigadores e de investigadoras neste projeto e como isso está a melhorar de forma muito considerável a qualidade dos artigos. Como se também está a colaborar com a RTP neste projeto, sendo que vai haver acesso aos arquivos da RTP, vai haver sessões com jornalistas da RTP para que eles sejam sensibilizados para a produção de artigos noticiosos e reportagens também sobre este tema, para que depois possam ser referenciados na Wikipedia como fonte. E também Fiquei muito impressionado também com a forma como se tem, como este projeto foi utilizado para integrar novas pessoas dentro da comunidade wikimedista e wikipedista em Portugal. Sim, senhor, e eu presumo que nessa sessão estava lá a Ruth Correia, imagino. Sim, sim. Foram três pessoas a apresentar essa sessão e foi muito interessante. Outra opção que eu também gostei muito foi do Valdir, que foi dedicada ao OpenStreetMap e a apresentar ferramentas para contribuir para este projeto e para esta comunidade. E gostei muito. Algumas já conhecia, outras não conhecia também. E foi bom porque havia também lá na sala quem não conhecesse bem o projeto e ficou a conhecer. Muito bem, muito bem. Este foi da parte da manhã. E depois da parte da tarde, focámos-nos essencialmente em sessões mais técnicas e gostei muito da sessão em que eu estive, em que eu aprendi as API, como é que se chama, dos módulos de Python. Mas são módulos de Python que são utilizados para interagir com as plataformas da Wikimedia e consegues editar ficheiros de forma automática, escreves um script e consegues automatizar até interações. Porque consegues, ao correr um script, ver se certas coisas estão num artigo ou se foram modificadas num artigo e processar isso, processar as alterações e ou editar ou criar ligações ou o que for. Portanto, é uma tecnologia de automação para os projetos da Wikimedia. Gostei muito. E depois, claro, o convívio foi genial. Pessoas muito interessantes a discutir temas super interessantes relacionados com este mundo e com o software livre. E portanto foi do interesse máximo. Isso foi na Avenida de Berna? Não. Isto foi na sede da FCSH, que é entre entre a Artilharia 1 e a Rua de Campolide, e não lembro qual são as outras ruas todas do outro lado. Pois, eu não conheço a geografia de Lisboa, não te sei dizer onde é que seria, onde é que será isso. Nem eu, nem uma boa parte do país, não é? É perto do quer do estabelecimento prisional de Lisboa, quer do tribunal. Ah, conheço quer, bem. Pronto. Perto é o Corte Inglês, da Mesquita, todas estas coisas ficam ao redor do FCSH. Uhum, sei. Pronto. Sim, senhor. E foi muito bom, foi muito divertido. Portanto, foi uma pena que foi. As pessoas que não foram não tenham ido. Pois, e que eu não tenha ido também nos outros dois dias, porque houve também sessões na sexta e no domingo. Pá, mas tens de pensar positivo. Ainda teve uma sessão de campo, entre aspas, de campo, quer dizer, dentro do campus da FCSH, e eu gostava muito de ter ido. Mas olha, pensa positivo, estiveste a criar postos de trabalho para vendedores de candeeiros, portanto... É verdade, e fabricantes também. Ganha-se de um lado, perde-se do outro. E os fabricantes, obviamente. Pronto. Mais coisas... Epá, eu sei que tens aqui coisa. Uma data de novidades. Antes disso, é a altura de referirmos a nossa agenda. Temos dois eventos: o encontro de Sintra, o encontro da comunidade Ubuntu de Portugal, no dia 20 de Abril. Depois, a atividade do Centro Linux, no dia 22 de Abril. No dia 20 de Abril, em Sintra, vamos comemorar o lançamento do Lunar Lobster. E no dia 22 vamos aproveitar para explorar o Lunar Lobster no Centro Linux, fazer mais alguns testes após o lançamento e terem a oportunidade mesmo de experimentar mãos na massa. Ou se quiserem, levem os vossos computadores e fazem lá o upgrade, ou se nunca instalaram o Ubuntu e querem experimentar, podem também levar computadores e fazemos lá as instalações. E tu já experimentaste a versão mais atual, candidata ao lançamento? Ainda não há candidatos. Ainda não há candidatos. Qual é a coisa ainda mais não. recente que está aí disponível? O que, isso é o que vamos referir depois, agora nas notícias, okay. que é a versão beta, que saiu certo. Na passada quinta-feira, e que já tem uma novidade confirmada que da última vez que nós falámos aqui ainda não tínhamos conseguido confirmar, que é o instalador do Ubuntu já vem com o novo instalador feito em Flutter. E que usa o Subiquity como backend, que é também o backend do instalador do Ubuntu Server. E quais são? E sabes quais são as vantagens dessa transição? As vantagens é que utiliza tecnologias novas e que, portanto, introduzir novas funcionalidades vai ser muito mais fácil. Tecnologias novas não significam necessariamente tecnologias melhores, né? Cuidado. Sim, mas neste caso significa. Tá bem, então se eu quiser experimentar essa nova versão e descarregar a beta, já posso ter uma ideia de como é que será a versão que vai ser lançada no dia 22? Sim. Aliás, é recomendável que faças isso e depois vais submeter bugs. É uma boa forma de contribuir para o Ubuntu. Se há coisa que eu gosto é submeter bugs. Pronto. Que é mesmo aquela coisa típica de um gajo que gosta de resmungar. Isto está mal feito, isto não funciona. É a minha cena. Pronto. Além disso, vem com o GNOME 44, que saiu aqui há dias. Pois é. Também. Tem um nome esquisito, como é que chama aquilo? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Quer dizer, não é um nome esquisito, peço desculpa a todos os habitantes dessa bonita região. É um nome lindíssimo. Da Malásia. Conto visitar. Da Malásia. Capital da Malásia, que a Malásia, saudosa Malásia, saudações à Malásia e em particular às pessoas de Malaca. Aos nossos milhares de ouvintes em Malaca que falam cristão e que percebem metade do que nós dizemos aqui. Nem isso. É isso. Mas pronto. Um abraço. Boas festas de São João, que eles comemoram os santos lá em baixo. Não estou a gozar, é mesmo verdade. Eu sei. Eu também li artigos da Wikipedia. Não. As minhas fontes não são Wikipédia. Pronto. Eu estudei esta tralha na universidade. Portanto, eu sei que é e também tem uma coisa engraçada, é que há naquela zona, e não só, instrumentos musicais de origem portuguesa, especialmente baseados no cavaquinho. Sim, sim, sim. É muito chique. Há um bom programa de televisão, julgo que da RTP, que abordou isto. Houve um jornalista que andou pela Ásia a visitar países e a ouvir pessoas a tocar estes instrumentos e a falar das origens ancestrais destes instrumentos. Eu tenho uma vaga ideia disso, sim. Acho que cheguei a ver este documentário. Mas não são só... Mas pronto, agora estamos a entrar aqui no... Estamos a escorregar para um tema que não tem nada a ver com software livre. Exatamente. Quer dizer, tem um bocadinho a ver com software livre. Vou-te explicar porquê. Porque não é só o cavaquinho que teve alguma influência... Não, eu só noutras digo culturas, o cavaquinho como um exemplo. Sim, o cavaquinho que é um dos exemplos, mas aquilo que é o grande instrumento, vamos dizer, português, que de facto se expandiu pelo mundo todo com alguma força, e não apenas na figura do cavaquinho, mas na figura de outras variantes, outras violas. Os instrumentos, aliás, que tiveram, ainda têm alguma presença, são as várias violas portuguesas. E eu não estou a falar, sim, de guitarra, como se diz para aí erradamente. Mas há muitas violas que nós temos, como a viola amarantina, beiroa, campaniça, etc, etc, de várias regiões do país. São mais ou menos o mesmo instrumento, com muitas diferenças. O cavaquinho é uma variante disso também. Uhum. Isso expandiu-se para aí aos pontapés. Então no Brasil são mais que muitas variantes, sim, viola caipira, etc, etc. E isso foi... Aliás, foram criados estilos musicais no Brasil à conta disto. Sim, sim, e muita influência africana no Brasil também. Houve ali houve ali um merge, como se costuma dizer nas distribuições, do Kernel. O Kernel teve muitas aportações europeias e africanas, e depois deu origem ao fork, que é o Brasil. Saudação à distribuição Brasil. Mas pronto, mas isto é muito engraçado, tem de facto a ver com o software livre, porque a partir do momento em que alguém toca uma viola e depois viaja para outro sítio e a viola já não pode construir a viola com as madeiras que tinha na Europa, constrói com outras, uhum, e depois começa a fazer pequenas adaptações, aumenta ou diminui o tamanho, junta-lhe mais ou menos cordas, muda um bocado a afinação aqui e ali, de repente tens... São, na prática, são violas de código livre aberto, não é? Que as pessoas vão modificando, sim, e depois tens... E adaptando às suas necessidades. Exato, variantes espalhadas pelo mundo fora. No fundo, é bonito, é bonito. Ah, sim. Mas voltando ao GNOME 44, Kuala Lumpur, eu notei aqui algumas melhorias... específicas. Uma delas é a integração das configurações de VPNs com WireGuard. A outra é a utilização de QR codes para partilhar a configuração de ligações do Wi-Fi. Ah, como assim? Sim, é uma forma muito prática de partilhar uma ligação Wi-Fi, por exemplo. Vais à casa de um amigo teu. Sim. Em vez de estar a olhar para um papelinho a configurar onde tens escrita uma password, ou geras um código QR code e apontas para o telemóvel e o telemóvel configura-te. Um código QR. Sim. E com isso consegues importar a configuração do Wi-Fi para o telemóvel. Ele não precisa de mudar a password nem nada, é só dar-me aquilo, yeah. E será que funciona com o Ubuntu? O Ubuntu Phone? Touch não. O Ubuntu Touch não tem essa capacidade de integrar essa configuração. Consegue, no entanto, tens a aplicação Tagger que consegue ler-te, sim, sim, o conteúdo, e depois podes ir lá e copiar. Não é bem a mesma coisa. Alguém havia de desenhar uma aplicação para o Ubuntu Phone que fizesse isto em complemento ao GNOME. Ubuntu Touch. Ubuntu Touch. Não chega a fazer uma aplicação, porque não há uma forma do sistema a incorporar essa configuração a partir de uma aplicação. Pena. Falta essa ponte. Pena. Portanto, é uma coisa que tu podes... a tirar-te a fazer. Não. Eu nem consigo pôr o Microsoft a funcionar, quanto mais aventurar-me a isso. Está tudo maluco. São skills completamente diferentes. Escrever código era só o que faltava. Eu vou ao chat GPT e digo-lhe assim: olha, escreve-me aí uma aplicação para Ubuntu Touch, Ubuntu de toque. Por acaso devíamos chamar-lhe Ubuntu de toque, não soa nada, nada pervertido. E peço ao chat GPT: escreve-me aí uma aplicação para, sei lá, assimilar dados de uma ligação Wi-Fi a partir de um código QR, sei lá. Eu nem sei como é que havia de explicar isto. Como é que lhe explico isto? Ok, enquanto pensas isso, eu vou ler as restantes melhorias. Outra que é a nova vista da janela de escolha de ficheiros. Portanto, nós abrimos uma aplicação, quer importar um ficheiro qualquer para a aplicação, essa, até agora, essa janela que aparecia só mostrava uma lista, e agora passa a ter uma grelha, o que facilita a interação para algumas pessoas e, em alguns casos, torna muito mais rápida e simples essa escolha. Além disso, há também um novo botão para acesso rápido a configurações de Bluetooth no próprio janela inicial do GNOME. E é isso, são as grandes melhorias que há neste GNOME 44. E diz-me uma coisa, nós poderemos ver algumas dessas melhorias aparecerem no Ubuntu, no desktop do Ubuntu? Sim, sim. De forma imediata, 23... ou ainda vamos ter que esperar um bocado? Se os experimentares a beta, já deverá ter isso tudo. Portanto, a nova versão do Ubuntu que vai sair no dia 22 já no tem estes melhoramentos do GNOME 44. Sim, sim. Eu pensei que a Canonical lhe fazia assim qualquer coisa por cima, ou modificava ligeiramente. As coisas que a Canonical muda não têm a ver com estas. São só estéticas ou mudam outras? Não, há componentes que a Canonical por vezes mantém em versões diferentes por ainda não terem maturidade suficiente para ir para os utilizadores finais. Ok. Por exemplo, o Nautilus tipicamente a Canonical mantém em versões anteriores. Não sei se vai ser o caso ainda neste caso. Certo. Mas pronto, há mais notícias boas e neste caso são do Ubiports. Foi lançada a primeira versão do Ubuntu Touch para baseada em Focal, a OTA. Em Focal quê? Focal Fossa. Focal Fossa? Exatamente. Focal Fossa. É só para te obrigar a dizer Focal Fossa. Pronto. Esta nova versão baseada em Focal está disponível para 9. Aliás, não é para 9, é para 5 dispositivos. 5 dispositivos ainda só. O Fairphone 4. O Pixel 3a, o Vodafone 22, desculpem, o Vodafone X e o Vodafone. Com o tempo, outras versões vão ser, outros dispositivos vão receber portes para esta Focal, mas neste momento ainda só há estes. E de facto, também todos estes dispositivos têm, para receberem Focal têm que ter ou vir pré-instalados com Android 9 ou versão mais recente. Ou ter tido um upgrade para Android 9. Pelo menos este é um requisito mínimo. Pois, infelizmente, esse BQ Aquarius E4.5 não tem essa capacidade. Porque, entre outras coisas, não consegue correr SystemD, que é outra das grandes melhorias desta nova versão. Além disso, o projeto está praticamente a terminar a migração de GitHub para GitLab. Aleluia. Foram integrados os indicadores Ayatana em vez dos antigos indicadores da plataforma Ubuntu. O Ayatana, estes indicadores são partilhados entre várias distribuições, inclusive Ubuntu Mate, e o seu desenvolvimento é financiado por múltiplos projetos, além do Ubiports, a própria Ubuntu Mate também costuma financiar o desenvolvimento destes indicadores e é uma forma de várias distribuições colaborarem entre si. Outra coisa fixe é que o Android vai vir pré-instalado por omissão nos dispositivos que o suportam, não são todos, são só alguns, mas que por Focal com este requisito baseado em Android 9 são muitos mais do que os dispositivos anteriores. E tu lembras-te quais são os dispositivos que são compatíveis? Não me lembro de cor, mas dá-me uns segundos que eu abrindo aqui o helper. Olha, e tu Tu aí por casa não terás, porventura, aí numa gaveta um Fairphone 4, um Google Pixel 3A, um Vodafone 22X ou um Vodafone dos mais antigos, não? Não. Está bem. Se, porventura, tiveres um aí a mais, já sabes, pois, pá, manda para cá. Uhum. Que é frio, posso dizer, bugs. Os dispositivos que atualmente suportam o Android são o Fairphone 3 e o 3 Plus, o OnePlus 5 e o 5T, o Pixel e o Pixel XL, o Pixel 2 XL, o Pixel 3A, o Poco F1, o Redmi Note 7, 7 Pro, 9 Pro, 9 Pro Max, o Samsung S10, o Shift 6 MQ e o Vodafone X e o Vodafone original. Sei. Portanto, desses todos, só o Pixel 3A e os Vodafones é que teriam essa capacidade. Ah, nestes todos têm esta capacidade. Para aqueles que têm já a versão de Focal. Sim, já tem o Focal, sim. Disponível. Além disso, suporte inicial para Cell Broadcasting, que é uma tecnologia utilizada essencialmente para fazer avisos de emergência. Em que, em vez de se enviar SMS de forma centralizada, cada torre da rede de GSM transmite mensagens diretamente sem que haja um envio de SMS centralizado. Portanto, basicamente centraliza o processo de envio de mensagens de emergência. Torna o processo muito mais rápido e que garante que as pessoas conseguem mais facilmente informar. Não estou certo de perceber qual é a vantagem desse sistema. Então, tens SMS de emergência, vamos dizer, da proteção civil, a dizer exatamente. Que risco de incêndio, qualquer coisa. Pronto, neste momento vai tudo para um servidor centralizado e o servidor tem de processar essas mensagens todas para todos os subscritores dessa rede. Ah, ok. E esta mensagem de emergência ela é configurada algures, é enviada para cada torre e cada torre transmite para toda a gente que está ao alcance dessa torre. Uhum. E não interessa para quem. Ok. Então é um processo muito mais confiável e mais rápido também. Pronto, e no caso de haver uma invasão extraterrestre ou uma epidemia de fungos que invadem o cérebro das pessoas ou sim, uma guerra atómica entre as principais potências entre a OTAN e o resto do mundo ou se por exemplo a Finlândia for invadida porque se juntou à OTAN nos últimos dias, pronto, temos esse sistema que é um pequeno consolo, não é? Olha, o mundo vai acabar. Ah, mas ao menos temos mensagens descentralizadas. Exatamente. Em Portugal isto ainda não existe, o Cell Broadcasting. Acho que se está agora a começar a pensar em fazer os primeiros testes. Mas, no entanto, de acordo com a legislação europeia, esta é a tecnologia que tem que ser utilizada para este fim. Há países que já implementaram na União Europeia, outros que ainda estão no processo de implementar. Portugal é dos que está mais atrasado. E isso fica a cargo dos operadores privados? Ou é uma que... Isto é a infraestrutura dos operadores. Portanto, o Estado não pode... Não tem a sua... Porque o Estado faz o quê? Faz a concessão do espectro radiofónico, se não estou enganado? Sim. E eventualmente investiu no assentamento das primeiras redes móveis, mas isso agora está tudo nas mãos dos privados. Ou seja, os privados têm de cumprir isso porque a União Europeia assim lhes exige. Porque a União Europeia definiu como lei e que depois passa a lei da República. Sei. Ok. Além disso, incluindo a Vodafone, não é um perigo ter a Vodafone a gerir esse sistema? Há mais operadores. Eu peço desculpa à Vodafone, mas como o Tiago não está cá hoje, eu tenho que lhe fazer o favor de dizer mal da Vodafone. Portanto, por isso é que eu estou a fazer isto. Eu gosto muito de vocês, ok? Além disso, o Libertine passou a usar Bubble Wrap para criar ambientes root. Anteriormente usava containers LXC. Podes-me só, peço desculpa que eu sou muito ignorante, mas podes-me explicar o que é Bubble Wrap? É uma tecnologia para fazer confinamento de aplicações. Ah, daí o nome plásticozinho de bolhas. Ok. Uhum. Que embrulha as aplicações. Exatamente. Certo? Ok. O Aethercast está incluído nos dispositivos que suportam. O Aethercast é uma implementação de Miracast, que é a tecnologia que permite fazer transmissão por rádio do ecrã. E é o que permite, é uma das opções de convergência para que vocês possam utilizar o vosso o smartphone como se fosse um desktop ou um laptop. Além disso, há novas versões, há nova versão de Mir que melhora o suporte para aplicações de X11. O próprio Lomiri também tem algumas melhorias, entre elas, não fui exaustivo na lista, uma nova forma de introduzir o pino no ecrã, em vez de ser carregando em números, é deslocando o dedo ao longo de um círculo que tem números, como se fosse um relógio, arrastar um ponteiro de um relógio. Eu já vi qualquer coisa dessas no Ubuntu Touch. Há uma aplicação que permite fazer essa modificação. Havia uma maquete. Não, mas não era. Mas isso não funcionava. Era uma maquete que estava disponível na loja do Ubuntu Touch para tu experimentares. Em que tu instalavas e tinhas de facto um sistema semelhante a esse. Mas não era real. Era só uma prova de conceito. Sim, mas agora faz parte do Lomiri e funciona. Passa a haver suporte para pins com entre 4 a 12 caracteres. Anteriormente era só 4. Se não, tinhas de usar password em vez de pin. Pois. Há novos efeitos visuais que melhoram, fazem o Lomiri ser muito mais agradável visualmente e rápido. Ele é rápido por outras razões. Estes efeitos visuais aumentam a percepção de rapidez. Eu fico sempre muito desconfiado quando a malta começa a acrescentar muitos efeitos visuais nos interfaces, sobretudo os telefones. Mas sabes que alguns destes efeitos visuais de facto enganam-te e o teu cérebro. Eu gosto de ser enganado, e dão a ideia de que estão a acontecer mais coisas e que aconteceram mais depressa. E a forma como fazes que certas coisas aparecerem antes ou depois no ecrã ou acontece determinado tipo de atividades é o que te faz para teres enganar o cérebro. Uma perceção de responsividade, não é? Daquela coisa da reatividade do interface. Eu percebo perfeitamente. Eu gosto de ser enganado, não é por aí. Aliás, eu até gosto de consumir produtos da Vodafone. Vodafone. Temos de despachar-nos que já só temos 7 minutos. Eu fico sempre um bocado desconfiado quando se começam a acrescentar demasiados efeitos visuais, porque nos telefones a minha preocupação principal é a bateria. Mas isso não é um problema tão grande, porque tens aceleração 3D que sem ser pelo CPU, é pelo GPU. Pronto, se tu o dizes. Além disso, há suporte inicial para desktops virtuais, tal como temos nos nossos desktops. O Morph Browser tem um upgrade ao Qt Web Engine, que é uma componente que inclui dentro do Morph Browser o engine do browser, que neste caso é baseado no Chromium. E pronto, e estas são as novidades da OT1 do Focal, que já mal posso esperar para experimentar. Ah, espera, não posso. Exatamente. Mas olha, podes experimentar outra OTA, a OTA 25 de Chenil, que também saiu esta semana passada. Ainda não me chegou a nada. Pronto, se calhar tens de ir lá procurar. Deve estar a cair. Também tem um upgrade ao Qt Web Engine do Morph. Havia o plano inicial de incluir updates do Extended Security Maintenance do Chenil, mas infelizmente o Extended Security Maintenance do Chenil não inclui pacotes de ARM, para a arquitetura ARM, e não irá ter. Isto foi confirmado ao mais alto nível da Canonical possível. Ou seja, para além de estar obsoleto, estou também vulnerável. É isso que estás a dizer? Não necessariamente, depende dos riscos que existem para ti em particular. Pois, e para o meu telefone também. Sim. Há melhorias no suporte para a instalação do Android. E passou a haver também no seletor de canais de atualizações a opção de ter canais para o Focal, além dos do Chenil. Portanto, quem tem a possibilidade de fazer upgrades para o Chenil vai poder fazer via upgrade sem pelo ar, pelas ondas do éter. Muito, muito, muito lírico, sim senhor, pelas muito ondas bem. Do ar. Exatamente, mas há duas outras grandes novidades que eu quero ainda querer aqui. A principal é o Ubuntu Cinnamon Remix passa a ser um sabor oficial do Ubuntu. Muito parabéns, muitos parabéns à equipa que andou a tentar anos e anos. E é bom ter mais uma opção com um sabor oficial do Ubuntu. Não sei se alguma vez experimentaste o Cinnamon. Nunca gostei de canela, curiosamente. Olha, eu adoro canela. É uma coisa canela. Que tenho horror à canela, que tudo o que é doce de canela dispenso. Cinnamon, cheguei a experimentar, acho eu, em mint, talvez. Sim, é a única outra distribuição que tem. Há muito tempo atrás. Mas é bom, é bom haver mais sabores. Qualquer dia a Canonical passa a ser conhecida como a Baskin Robbins do Linux. Sim, mas isto não é feito pela Canonical, é feito pela comunidade. Sim, mas a Canonical chega ali e diz assim: sim senhor, isto agora passa a ser o mais um sabor da nossa grande gelataria de sabores Ubuntu. Pronto. Alice, outros sabores do Ubuntu também já tiveram sua beta, inclusive o Cinnamon, mas o que me chamou até agora mais à minha atenção é o Ubuntu Studio. Uhum. Que tem três novidades interessantes. Um é o PyPower por omissão. O Ubuntu Studio por omissão de antes tinha o Pulse Audio. Sim. Sendo que havia uma aplicação que configurava o jack e de uma forma bastante simples. E agora passou a ser PyPower por omissão. O que é muito importante, principalmente para quem produz áudio e vídeo. Eu lembro-me de ter de configurar isso há uns tempos atrás, porque tinha de fazer uma edição a partir de uma mesa de som e não sei o quê. Uhum. Ok, são boas notícias, sim senhor. Uhum. Além disso, está incluído o PadChance, que é uma aplicação que facilita a configuração das ligações entre dispositivos que usando o jack ou usando PyPower. Então podes fazer roteamento de som entre aplicações e dispositivos, e é uma interface gráfica bastante apelativa e fácil de utilizar. Ou seja, está cada vez melhor para quem quer trabalhar com tudo o que diz com respeito áudio. A som, de áudio, forma profissional, mistura, etc, etc. Não. Sem ter que ir buscar produtos da Apple. Sim, o Ubuntu Studio já tinha coisas para fazer isto, mas eram relativamente complexos. Eu digo eu que experimentei e sem perceber muito também da coisa, né? Mas o que eu tenho ouvido falar sempre é que o PadChance que é bem mais poderoso e simples de utilizar. Sim. Portanto, é uma das coisas estranhas com o universo no Linux em geral, na edição de som e de imagem, é que tu tens coisas muito boas, com um grande nível, e depois tens coisas que às vezes são um bocadinho rudimentares, assim, a funcionar um bocado de lado a lado. É um bocadinho estranho. Às vezes. Sim. Além disso, o instalador do Ubuntu Studio foi reescrito de raiz. Uhum. Fiquei curioso de ver também como é que está. Um esclarecimento para os ouvintes francófonos. Quando o Diogo diz o PadChance, que é o nome ali do coiso, escreve-se PadChance e não PASDE Chance. Ok? Pois. Não confundir. Olha, resta só dizer que se quiserem apoiar-nos, além de poderem tornar patronos, podem também comprar bundles do Humble Bundle. Estão disponíveis dois bundles particularmente interessantes. Um é o Humble TechBook Bundle Cookbooks for Coders, que já cá está há umas semanas e que ainda deverá estar quando este episódio for publicado. E há um novo que é o Humble Tech Book Bundle Linux Mega Bundle by Pact. Tens de dizer Mega Bundle com a intuação apropriada. Mega Bundle! Que é para as pessoas ficarem conhecidas. Por acaso, eu acho que este bundle está errado. E acho que isto tem a ver com aquelas reversões que a gente fez aqui na nossa edição inicial. E que eu não reparei que tinha este, errado. Exatamente, não é esse bundle que está disponível. Então, em vez disso, é o Pocket Guides 2023, que é um conjunto de livros de bolso da O'Reilly, que tem guias para tecnologias de todo tipo, desde grep, sed, hawk, bash, e tudo isso, e são tudo guias de bolso, git, e que são muito bons, muito úteis. É fixe. Eu, por acaso, tenho aqui um. Ah, mas isso é mesmo. Espera aí, mas tu, isso é mesmo em papel. Sim, sim. Quando tu dizes livros de bolso, são digitais, este em papel, eu tenho em papel. Ah. Eu ainda, todo o tempo em que se comprava livros em papel. Ah, também eu, há tanto tempo atrás, não era? Exatamente, deixei de fazer isso porque já não tenho espaço onde os meter. Eu tenho o mesmo problema. Pronto. E pá, sendo assim, resta então dizer-vos que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carronte, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana!